Bip, bip, bip, bip, bip, bip. Olá a todos e bem-vindos a mais um Nintendo 3. Aqui é o Mario e ao meu lado esquerdo está o Jamon. Olá. E do meu outro lado está o Jefferson. E aí? Essa semana eu fui buscar o passaporte cheio da minha sobrinha no shopping. E eu fui lá, né, sei lá, saí de casa sem tomar café da manhã. Não sabia que ia ter que esperar um tempão na fila. Aí quando tinha, sei lá, três pessoas na minha frente, a luz do shopping acabou, velho. Aí eu fiquei, que merda, vou comer alguma coisa. Desci na praça de alimentação, aí eu cheguei lá. Tava com um monte de flash, velho. Era celular pra tudo quanto é lado. Eu achei que eu nunca ia passar por essa situação na minha vida. E como os tempos mudaram. Mas você comeu o que lá? Eu comi comida chinesa, japonesa. Porque tava frio, né? Então, sei lá, eu fui num por quilo e era o que tinha. Essa é uma boa técnica de sobrevivência pra quem acaba a luz assim e tá no meio do shopping, mano. Mano, então o esquema é levar comida, é fazer sushi pro trabalho. Essa é a lição que a gente tira. Por mim, eu comeria sushi pro resto da minha vida, assim. No almoço, na janta, no café da manhã. Comida japonesa é muito bom, mano. Eu gosto, mas eu coloco muito shoyu, então faz mal. Não, mas depende. Se botar shoyu light, até fica tranquilo. Ah, mas não tem sódio? Eu não acredito. Forma? Tem sódio. Então, você morre na pressão alta, né? Ah, mas se for pra morrer de algum jeito, é melhor morrer tomando shoyu. Falling in love and die, O tema que eu escolhi dessa semana foi a data de lançamento de Mario Sports Superstars. A Nintendo disse que o jogo vai ser lançado dia 24 de março, com suporte aos amigos. E também será lançado aquelas cartinhas, semelhante às cartinhas de Animal Crossing. Você tem as cartinhas de Animal Crossing, Jumon? Não, não tenho, só tenho os amigos da primeira leva. Eu queria saber se elas só leem ou se elas gravam. Eu acho que no Animal Crossing elas só leem, não é? É, na verdade não tem como gravar, né? Porque a carta ela não armazena. Não, mas ela tem uma... Mas ela tem um... Tipo, eu vi um cara rasgando as cartas do Animal Crossing e tem um chip dentro. Bom, enfim. Eu acho que aqui eu sou o cara que gosta de esportes do grupo e eu tô bem animado pro jogo. Acho que pra aqueles que não sabem ou que já esqueceram, Mario Sports Superstars é aquele jogo da Nintendo que é uma compilação de 5 modalidades esportivas. É tênis, golfe, beisebol, futebol e corrida de cavalo. Os dois primeiros são feitos pela Camelot e os três últimos pela Bandai Namco. Assim, golfe e tênis vai ser a mesma coisa do 3DS. Futebol tá muito feio. Eu espero queimar minha língua. Eu queria um Mario Strikers, não uma versão 11 contra 11 meio chata. Todos nós, né? O beisebol é a mesma versão de Mario Super Sluggers, que é um bom jogo. E eu acho que eu queria comentar a corrida de cavalo. Vocês acham que vai ser bom ou ruim? Depende. O que eu queria saber é se vão ser Yoshis ou cavalos normais. É cavalos. Para as artworks é tudo cavalo. Faz sentido o Yoshi estar montado num cavalo? Tem um Yoshi no jogo? Tem. Então não sei se faz sentido o Yoshi estar montado num cavalo. Acho que é a vez dele de escravizar, sabe? Mas a ideia de um Mario Kart com cavalo eu acho divertido. Eu não sei, eu acho que essa modalidade tem potencial. Eu ficaria muito, muito satisfeito se eu pudesse fazer drifts no cavalo igual eu faço no Mario Kart. Eu tenho a impressão que como a última coletânea lá de esportes do Mario, esse aí também vai ser meio ruim, velho. Que eu não gostei, pelo menos, daquele Mario Sports Mix lá, do Wii. Eu também não gostei, e não sei se teve algum outro pro GameCube. Todo mundo tá esperando Mario Strikers, eles não lançam. Mario Sluggers não é um bom jogo, na minha opinião, vai, posso tá ofendendo. O Sluggers é o de beisebol, né? Isso. Você tá errado, então. Por quê? Você acha um bom jogo? Mano, eu joguei o de Wii e eu gostei muito do de Wii. E o de Wii tem controle ruim. Nossa, eu não gosto e eu também não gosto de Mario Golf. O que eu sinto falta... são jogos da Camelot de esportes, especialmente Mario Tennis, só que com modo RPG. Se tivesse modo RPG nesse, mesmo que fosse parecido com Mario & Sonic at Real Olympic Games, já seria bem satisfatório. Modo RPG acho que é uma coisa que, entre aspas, já morreu, já é só a esperança das pessoas. As pessoas elas lembram muito de quando era da infância, como era divertido, mas acho que se você colocar agora não vai ter tanto impacto e, sei lá, vai ser meio merda. É, Nessa semana a Nintendo ela revelou um novo trailer do Switch. E assim, pra deixar a pessoa clara, é o trailer que mostra o cara usando o Switch no banheiro enquanto defeca, provavelmente. E eu quero usar esse trailer pra levantar sobre a portabilidade do Switch. Vocês acham que o Switch é um portátil? Ele é portátil o suficiente pra se usar no banheiro, mas ele é um portátil? Ele é um móvel, assim, um dispositivo móvel? Como ele funciona? Eu tenho certeza que o Switch é portátil. Pra mim, o exemplo do banheiro é um exemplo extremo, mas pode ser, sei lá, deitado na cama, pode ser no sofá. Eu acho que uma coisa que as pessoas confundem muito é o que é portátil e o que é com o que cabe no bolso, sabe? Tipo, sei lá, um tablet. Um tablet, se você pergunta pra qualquer um, vai falar, é portátil, cabe no seu bolso. Cara, acho que nem calça de skatista, sei lá. Mas esse, pra mim, é o diferencial do Switch. Eu acho que você tem um videogame que você pode jogar, entre aspas, em qualquer lugar que você vai. É só você ter, sei lá, bateria. O problema é que a Nintendo ela tá vendendo como um console de mesa. E pra mim ele é um console de mesa que você pode levar para outros lugares, né? Ele tem a portabilidade de levar para os outros lugares, mas ele é um console de mesa. Pra mim isso é bullshit da Nintendo, velho. Sinceramente, ela vende como um console de mesa porque você não tem como falar, isso aqui é portátil e custa $300. Ou você queimar o mercado dos 3DS porque ela ainda acha que ela consegue ganhar dinheiro. Eu acho que isso é só um discurso, entre aspas, pra vender e que pra no futuro ela ter, sei lá, fazer um mini Switch ou alguma coisa. Eu acho que, pra mim, é esse o ponto que as pessoas pegam. De tipo, a Nintendo falou que é um console, mas realmente, se você for ver, entre aspas, se Pokémon Star sair, é o portátil da Nintendo. Não tem como discutir. Eu acho que a Nintendo entrando no mercado mobile, ela não tem como conciliar, entre aspas, três frentes, e não tinha nem com duas, com Wii U, com 3DS, porque quando um tinha jogo, o outro não tem. Então, eu acredito que essa, entre aspas, é a versão híbrida da definitiva. E se você quiser olhar pro lado melhor, é melhor olhar pros 60 milhões de 3DS do que pros 15 milhões de Wii U. Então eu acho que se ficar entre as vendas no meio assim, eu acho que é o que vai acontecer. Assim, a Nintendo tem essa rota de fuga. Mas só pra encerrar o assunto do mobile, eu vejo o Switch mais ou menos como uma diferença entre o desktop e o notebook, sabe? Desktop tá lá, ele é um computador de mesa que ele fica no chão, você não consegue levar pra outro lugar sem ter um pouco de dificuldade. O notebook você vai lá, desconecta, coloca na mochila, apesar do peso dele, você leva pra alguns lugares, né? Só que ele não é o aparelho que você vai tirar em qualquer lugar, assim. Num lugar que você tem pouca locomoção, pouca mobilidade e usar o aparelho, né? Da mesma forma que ele tem a mesma capacidade de um desktop, só que ele é um pouco mais portátil. Mas aí tem a alusão ao iPad, né? Porque um iPad, um tablet é diferente do notebook, né? Um tablet você consegue tirar em qualquer lugar. Eu vejo o Switch nesse meio, assim, e da mesma forma como o notebook é um computador, o Switch ele é um console de mesa. Esta semana nós somos surpreendidos com o lançamento de Pokémon Duel para os smartphones e tablets, né, para o iOS e Android, no dia 24 de janeiro. Para quem não lembra, esse jogo é o Pokémon Co-Master, que foi lançado lá em março do ano passado no Japão, né. Não sei se houveram alguns rumores ou algum intermédio no meio do caminho, algum vazamento que o jogo seria localizado aqui, né. Mas no fim ele acabou sendo lançado de uma maneira surpresa e já está disponível gratuitamente para as plataformas, né. Só explicando rapidamente, o jogo ele é baseado num jogo de tabuleiro chamado Pokémon Trading Figure Game, que é um jogo lançado em 2016 pela Kaido, no Japão, na Europa e na América do Norte. Você basicamente tem um deck de 6 peças de Pokémon, e cada Pokémon tem um level e seus ataques específicos, que são mais ou menos baseados nos ataques dos Pokémon no jogo. O objetivo é você chegar com pelo menos um Pokémon no outro lado do campo do adversário, né? Quase como um rouba-bandeira, só que de uma forma estratégica. Você vai movimentando seus Pokémon ao longo de cada um dos campos, né, dos espaços no tabuleiro, e se você se encontrar com algum Pokémon adversário, você tem que enfrentá-lo, né. Existem estratégias, você pode encurralar um Pokémon adversário e aí você já elimina, você pode usar uma carta especial, enfim, tem algumas coisinhas que você pode ir fazendo, e as batalhas elas são diferentes dos jogos canônicos, obviamente. Apesar dos ataques serem parecidos, você tem uma roleta e o ataque ele é escolhido aleatoriamente. Você pode upar, aumentar um espaço de um ataque da roleta para ter mais chance de cair, e por aí vai. A minha dúvida e a minha pergunta é: O que, que vocês acharam do jogo para os smartphones? Mano, só pra você ter ideia do que eu achei, eu tinha visto e eu tinha esquecido já do jogo. Lembrei só do jogo agora que você falou que é o assunto da semana. Eu joguei o jogo... É, tem duas partes. O jogo, ele é muito bom. Eu curti. Apesar dessa de o ataque ser selecionado por uma roleta, você tem muita estratégia em você posicionar certo suas peças e usar as cartas na hora certa. Eu achei o jogo bem legal, assim, como fã de estratégia que eu sou. Agora, a experiência que eu tive jogando foi horrível, velho. Porque eu peguei e o servidor não conseguia conectar. E, tipo, e ficou meia hora assim. E eu fazia uma fase e caía, tipo... É, até teve... Não sei se vocês chegaram a ver, mas teve, tipo... É, em menos de 3 dias teve, sei lá, 3 ou 4 manutenções. Tipo, eles pararam o servidor pra, sei lá, resetar, reiniciar, que tava dando muito... Não sei... Tava caindo muito. O servidor não aguentava o número de conexões, né? É, eu acho que esse é o efeito do Pokémon GO, na verdade. Porque Pokémon Duo foi lançado de forma surpresa e todo mundo anunciou. Saiu em grandes portais, assim, globo.com, né? E até não só o pessoal do Brasil, que eu acho que da América do Norte inteira, saiu baixando o jogo e testando. E os caras tiveram que passar noites escalando o servidor, né? Só comentando que eu tive o mesmo problema que você, Jefferson. Tipo, demorou pra conseguir conectar. O meu também ficou muito loading quando foi. Esse é um dos negócios que eu achei bem tosco no jogo. Se eu não fosse fã, eu teria desistido de jogar o jogo. Eu acho que esse problema de servidor, eu acho besteira, eu acho a Pokémon Company subestimando o poder da franquia, sabe? Se eu fosse eles, eu lançava, sei lá, primeiro nos Estados Unidos e depois gradativamente na Europa. O que não pode é falar pro mundo inteiro, pega aí o jogo e ninguém conseguir jogar e o pessoal sai frustrado sem jogar. Igual fizeram com Pokémon Go, né? É, eles na verdade deveriam ter aprendido com o que eles fizeram em Pokémon GO, né? Eles irem escalando aos poucos e já ter uma estrutura pronta pra isso, né? E, sei lá, até na fase de betas e testando. É, eu achei, assim, tirando essa parte da infraestrutura, eu nunca joguei esse jogo de tabuleiro, tenho muita vontade. Pra mim parece uma versão daquele jogo... Sabe, não tem episódio especial de Yu-Gi-Oh! Que ele joga um jogo de tabuleiro lá. É os dados de duelo. É, eu preciso assistir o episódio de novo, aliás. Que é muito bom. Não faz sentido nenhum ele jogar os dados e confiar no coração dos dados, né? Mas os dados, pelo menos, tem um campo maiorzinho. Aquilo lá eu achei meio... Eu não gostei muito do jogo, sinceramente. Eu acho meio chato misturar tanta sorte assim, né? Porque os golpes decidem muita coisa e você mistura muita sorte no meio daquele jogo. Você tá falando de Yu-Gi-Oh! Você tá falando de Pokémon? De Pokémon. Os dados de duelo eu acho que a ideia pode ser legal. É que eu não sei se tem como... Eu acho que essa é a melhor forma de você adaptar o jogo com um conceito meio estratégico de Pokémon pro público mais casual ainda, né? Tirando essas partes, assim, de problemas técnicos, eu gostei muito da trilha sonora, principalmente. Os gráficos que são antes do jogo, né? Tipo, que não são dentro da batalha, né? Os avatares. Você gostou dos treinadores anime, que são melhores que os de Pokémon GO. Sim, e é meio estilo Phoenix Wright, né? Essa parte de interação, essa visual nova que você tem, né? Eu só queria comentar duas coisas. A primeira é, pro pessoal que tá reclamando, esperando que isso ia ser uma nova espécie de Pokémon GO, etc. Cara, esse jogo nem... E comentando também que se esse é um jogo que a Nintendo vai lançar pra mobile, é melhor nem baixar os próximos. É, só comentando, esse jogo não é da Nintendo. Ele foi desenvolvido pela Heroes e tá sendo publicado pela Pokémon Company, que é uma outra empresa. E, assim, se você também não gostou do estilo dele, de novo, ele foi baseado num jogo de tabuleiro de Pokémon que foi feito há 10 anos atrás, sabe? Ele é só uma versão adaptada e gratuita para mobiles que foi lançada recentemente, assim, meio na maluquice, né? Segundo, vocês, obviamente, comentaram dos problemas técnicos, da dificuldade de comentar, de conectar, né? A tendência hoje em dia é que cada vez mais jogos MMO, jogos que necessitem de uma conectividade online constante, sejam lançados para smartphones, né? É, vocês veem, lançou recentemente o Ragnarok Mobile aí, para os smartphones lá na China. Ele demanda conexão constante. Só que aquela coisa lá na China, apesar da internet em alguns momentos ser uma bosta, eles têm, devem ter acesso 4G Wi-Fi, né? A galera lá é consumista em relação a mobile. Inclusive, tem uma nova geração aí que nunca usou computador, tá usando smartphones. Então, É meio curioso a gente ver um jogo que demanda tanta conexão, né? É que aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade de utilizar jogos que dependem de conexão constante por causa que nosso 3G pode simplesmente acabar porque as operadoras são protegidas por lei aqui, né? Elas conseguem oferecer até uma certa quantidade de conectividade pra gente. E isso interfere na nossa experiência com jogos desse tipo, né? O que eu acho um problema, porque agora a tendência é cada vez mais lançarem jogos nesse estilo, que demandam de conectividade. Você vê, Super Mario Run, ele tem uma certa demanda de conectividade porque ele quer ficar validando que você terminou a fase de uma maneira correta e não tentou fazer cheat, nada do tipo, né? É, isso aí é mais proteção à pirataria. Mas uma coisa que eu queria perguntar do jogo, mano, você gostou da história? Que história? Ah, não sei, vocês que analisam a história, vocês estavam falando lá dos gráficozinhos, é que pra mim eu só peguei e fui jogando dando skip na história. Não, o comecinho é meio whatever, cara. É um cara que chega numa empresa e vai participar do campeonato mundial de um joguinho de monstrinhos de pecinhas, tá ligado? Que ele nunca jogou antes. É, nada demais, assim, é uma história mais genérica possível. Então não tem muito o que comentar, mas não achei ruim, não, assim, pelo menos a storytelling. É, só é desnecessário, você pode dar skip completamente. Foi o que eu fiz, mas... É, enfim, eu curti muito o jogo e pretendo continuar jogando. É, vocês vão fazer a mesma coisa ou vocês vão já desistir? Já quitei. Eu vou tentar terminar o 5, pelo menos a campanha. É, a gente vai torcer por você, Jefferson. E aqui estamos nós na nossa sessão de interação com o ouvinte. Nesta semana, nós tivemos alguns comentários, mas vamos destacar apenas dois, de dois episódios diferentes. Então, vou pedir para o Jamon fazer as honras, por favor. O primeiro é do Rodney Vinorelana. Olá, turma, tudo bem? Me surpreendeu ver que o Mario topou fazer um cast inteiro sobre Fire Emblem e ele não reclamar, muito. Sobre o Direct, achei boas as novidades, embora tenhamos que aguardar um par de anos para jogar um Fire Emblem de verdade no Switch. Para acabar, como já é o fim da linha para os consoles atuais da Nintendo, podem recomendar jogos infravalorados no Wii U e 3DS que ainda possa jogar? Ó, infravalorado, fui pesquisar o que que era, jogos que são bons, mas só que não tiveram a popularidade, sabe? São cults. No Wii U, eu acho que, assim, como tem pouco jogo, talvez, assim, se você for um cara meio que não conhece, pode ser Pikmin 3 e The Wonder 401. Eu não sei quais você tem aí, Mario. No Wii U, One Piece Unlimited World Red, ele é um bom jogo, se você gosta de One Piece. No 3DS, Rune Factory 4. No Wii U, eu gosto muito de Captain Toad, apesar do Jomon detestar, e a experiência de Star Fox Guard acho que é divertida. Não sei quanto que é o preço, mas... Mas você acha, você acha que esses dois são cults, Jeff? Não, isso aí é o que eu gosto e que quase ninguém mais gosta. Ah, tá. No 3DS, mano, por mais que tenha uma biblioteca grande, eu tenho dificuldade de pensar jogo que não seja popular e seja bom, assim. Eu acho que a maioria dos jogos indies você pode citar. É difícil que tenha um jogo indie que é super popular sem que tenha sido lançado gratuitamente. Ah, eu já falei aqui da minha paixão de Pocket Card Jockey, mas acho que, sei lá, de 3DS. Acho que de $40 tem. Aquele Hit'em Thief, eu acho bacana, acho que virou cult. A franquia Zero Escape, ela é bem nichada. Project Crowzone não vendeu porcaria nenhuma segundo, mas é uma coisa que eu recomendo pela baboseira. Você falou um dia desse que você recomenda porque é o jogo pra desligar o cérebro e só apertar o botão. É, Project Crowzone, os diálogos são bons. Você não precisa ter muita estratégia, mas você tem, sei lá, um monte de personagem de games falando um com o outro, chega a ser engraçado. As interações, né, que valem a pena. Mano, mas eu vou ficar devendo eu falar algum de 3DS. Eu tenho que depois ligar uma 3DS e ver se eu acho alguma coisa. O próximo comentário é no podcast. Ele fez esse comentário no Previsões para a Nintendo em 2017, que a gente fez no início do ano. Fala aí, galera. Na paz? Fábio falando aqui. Sou o host do podcast e administrador do agregador Ouvindo Podcast. O Mario entrou em contato comigo para adicionar o podcast de vocês em nossa plataforma. Não conheço o trabalho de vocês. Gostei bastante da qualidade do áudio e do entrosamento. Não sou muito jogador de games, mas não porque não gosto, e sim por falta de tempo de me dedicar. Gostei da previsão sobre Kirby. Seria da hora, sou um mega fã do Kirby. Joguei muito no Nintendinho do malandro. Turbo Game, na verdade. Enfim, sucesso aí. Um abração. Antes de mais nada, muito obrigado, Fábio, pela atenção, etc., por adicionar a gente também no agregador. Eu também entrei no podcast, eu dei uma ouvida nos episódios. De cara, já fui nos que eu gosto, e tem episódios de anime, tem episódios de games lá, pra quem gosta também, quiser dar uma entrada. Eu recomendo o que eu ouvi, o de Haikyuu, que eu também sou fã. Então, se você é fã também, dá uma entrada lá e procurar. E eu não lembro qual era o negócio do Kirby. A previsão do Kirby era que o Kirby vai ser o quarto jogo mobile da Nintendo. Ah, pode pá. Então, tamo aí. Perguntinha da semana. O Yoshi deve ficar montado no cavalo, sim ou não? Não deixe de responder nos comentários. E aproveite para comentar o que você achou do episódio. Se você gostou, se você não gostou, se você tem alguma sugestão, alguma crítica, etc. Se é a primeira vez que você está ouvindo, não deixe de assinar o nosso feed. Nós lançamos um novo episódio do Nintendo 3 toda segunda-feira, meia-noite. E agora nós também estamos no iTunes. Então, se você quiser, é só procurar no seu iPhone, entrar no iTunes e digitar Estação 64. Também não deixe de curtir nossas redes sociais, o Facebook e Twitter. E se você puder também entrar na iTunes pra classificar o episódio, pra você dar algumas estrelinhas, isso vai ajudar bastante no nosso trabalho. Também compartilhe com seus amigos, algum fã da Nintendo que você conheça, vai ajudar pra caramba. É isso, até o próximo episódio.